demais andar pelas ruas de São Paulo. Eu vivo esbarrando nesses panos da calçada. E você o que está fazendo sentado atrás dessa mesa? E você o que está fazendo sentado atrás dessa mesa? Proibir a migração do povo. Matar princesa Adel já virou clube de camping. E você o que está fazendo sentado atrás dessa mesa? E você o que está fazendo sentado atrás dessa mesa? Você o que está fazendo sentado atrás dessa mesa? E você o que está fazendo sentado atrás dessa mesa?